Nos ensinaram coisas que realmente não são verdade. Quando a mentira é dita por várias vezes, ela se concretiza na mente da sociedade. Mas aí, só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. A mentira tem vergonha da verdade. Quem é mentiroso engana a humanidade. Quando cair na vaidade, vem as tentações. Loucuras por paixões, destrói emoções. Riqueza, fama, poder, dinheiro, destruições. Tempo perdido, mansões, só lamentações. Todas instruções ficará no esquecimento. A traça ferrugem comerá todo argumento. Caminho largo, abatimento, só o sofrimento. Vem a dor, trocou o Senhor, desfalecimento. A mentira no passado, o fariseu massacrou. Os crentes sempre acreditou no Cristo Redentor. Nero tocou fogo na Roma, culpou os cristãos. Vadiação sem piedade, nem perdão. Corpo no chão, na harpa cantou sua canção. Até hoje na religião existe escravidão. João Batista protestante no deserto, avante. Herodes na prostituição com sua amante. Fariseus relevantes, mentirosos alarmantes. Jesus pregou a boas novas a todo instante. Quem não serve a Deus serve a maldição. Manipulação, Lutero mudou a situação. Temos a salvação, a marca do Cordeiro. Pelo amor de Deus somos todo herdeiro. Pra acertar o alvo temos que ser um bom arqueiro. Desde o início o guerreiro teve um verdadeiro. Jesus dividiu o tempo, decidiu primeiro. Com a verdade conhecido, o carpinteiro. Não há mal que Jesus Cristo não vê. A mentira sempre engana você. Então acorde, é tempo de se arrepender. A verdade, ela ama você. Não há mal que Jesus Cristo não vê. A mentira sempre engana você. Então acorde, é tempo de se arrepender. A verdade, ela ama você. Nunca entregue seu caráter por dinheiro. Não entregue sua honestidade, guerreiro. Me diz qual a diferença dos infelizes. Os pagãos não me quis, não sou mais um aprendiz. Os ímpios inventaram festa que não tem. O nascimento de Jesus 25 em Belém. A Bíblia não relata o dia exato, veja bem. Conhecendo a verdade pode libertar alguém. Os mentirosos só querem ver você refém. Ser amigo dos fariseus, no mundo ninguém. Deus te chama, amado, pro caminho certo vem. As verdades no reino da glória sempre contém. Calcule quantos já foram enganados do amor. Da verdade de Deus afastado o sofredor. Religiosos mascarados pelo seu poder. Luxúria, riqueza, mentira, tudo pela TV. Não vê o homem foi na lua no tempo passado. Com toda essa mentira nada comprovado. Século 21, tecnologia avançada. Porque hoje não comprova toda essa farsa. Estudioso acha que a terra vem do Big Bang. Mentiras contraditórias que não me convém. Seres vivos vêm do macaco, veja bem. Cadê o intermediário? Homem macaco não tem. Quanto mais vocês falam, mais perdão estão de pecar. Se você é sábio, então controle sua língua. Mentirosos, cão gulosos, hipócritas. Jesus afasta de mim as mentiras, os idólatras. Não há mal que Jesus Cristo não vê. A mentira sempre engana você. Então acorde, é tempo de se arrepender. A verdade, ela ama você. Não há mal que Jesus Cristo não vê. A mentira sempre engana você. Então acorde, é tempo de se arrepender. A verdade, ela ama você.